Estúdio 3D e gravações. Pelos teus olhos eu consigo ver, e ainda sou teu grande amor, e ainda moro em seu coração, e o nosso amor não acabou, ele só dormiu. Meu coração me diz que eu novamente vou te ter comigo. Estúdio 3D e de gravações.